Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus, que a alegria que há dessa espiritualidade maravilhosa que nos envolve nesta manhã tão bonita. Uma manhã que chuvosa, mas bonita também, porque é um fenômeno importante da natureza. Não nos traz aquela alegria que o sol traz, mas ainda assim nós temos a beleza de sabermos que aquele ciclo maravilhoso da natureza que Deus criou, que Deus elabora nesse planeta há bilhões de anos, ele continua garantindo a vida no planeta. Sem as chuvas, imagina como seria para nós que vivemos longe dos oceanos. O ar seria extremamente seco, seria muito difícil para nós respirarmos. Então essa umidade que a chuva traz, ela é benéfica para nós. Tem os inconvenientes das enchentes, dos alagamentos, do trânsito, mas tudo isso é um mal menor comparado ao bem que ela traz. E nós temos que desenvolver ao longo da vida essa percepção de que tudo que pode apresentar aparentemente o mal, a dificuldade, o problema, também pode revelar por trás deles objetivos maiores. Assim é o sofrimento que nós experimentamos na nossa passagem temporária pela vida aqui na Terra. As lutas, as provas, as dificuldades nos parecem algo muito amargo, muito doloroso, muito cruel. E às vezes nós pensamos, por que Deus permite as dificuldades? Por que Deus permite que as coisas problemáticas aconteçam para nós? Mas quando nós começamos a observar a vida além desse período curto que nós temos de seres aqui, temporariamente vivendo uma experiência material, nós percebemos que ele é um nada comparado a toda a vida que nós temos pela frente. Por isso que nós temos que observar que também os momentos difíceis podem nos trazer grandes oportunidades de crescimento. Muitas pessoas lamentam observar e ainda constatar que no mundo há tanto sofrimento, há tantas dificuldades, e nós perguntamos por que que o mundo ainda não se torna um lugar melhor, tendo o homem adquirido tanto conhecimento, tanta possibilidade de mudar esse mundo, por que ele não se torna melhor? Por um fato muito simples, nós ainda precisamos aprender através dessas experiências mais marcantes, essas que nos abalam mais intimamente. Tem pessoas que às vezes demoram para perceber isso, demoram para perceber que elas precisam mudar algo nelas. Às vezes elas passam por grandes sofrimentos e não percebem que elas precisam, por exemplo, mudar o seu modo de sentir, de tratar as outras pessoas. Há pessoas que passam por grandes provas e continuam sendo exatamente as mesmas. São pessoas que elas estão acumulando experiência para em algum momento acontecer um clique na mente delas e no coração e elas perceberem que há necessidade de mudanças. Por isso que tão cedo nós não veremos o sofrimento desaparecendo no planeta. Tão cedo nós não vamos identificar as dificuldades saindo da esfera do homem, porque ele ainda busca aprender pelos caminhos mais difíceis. Ele ainda busca pelas questões do ego, pela questão da vaidade, do orgulho, ele ainda procura se sobrepor às outras pessoas. Procura se destacar com detrimento do outro. E isso gera sofrimento inevitavelmente. Colocando dessa forma, parece que é um conformismo para nós, não é? Que aceitarmos a dor vai ser algo que vai nos ser impossível mudar. É simples. É mudarmos as nossas concepções, é mudarmos os nossos valores, é desenvolver em nós mais espírito de caridade, de aceitação, de boa vontade. É desenvolver em nós mais virtudes e nós veremos gradualmente aquelas dores que são inevitáveis, que vêm para nós como instrumentos de transformação, elas passarem a se tornarem aquelas dores que nós vamos escolher, nós vamos pedir. Eu quero passar por essa experiência porque eu quero adquirir esse valor a mais. Como muitos espíritos que ao longo da sua evolução, passadas inúmeras reencarnações, vieram passando por provas, por expiações, até o ponto que eles passam a decidir o que eles querem enfrentar nessa vida. Talvez entre nós aqui hajam vários espíritos assim. Nós pedimos as provas que hoje nós estamos enfrentando, por quê? Porque percebemos lá no mundo espiritual que nós tínhamos necessidade de passar por algumas experiências. E se a gente analisar a vida agora, a gente vai perceber que nós somos outras pessoas porque vivemos essas experiências. Nós temos qualidades porque nós passamos pelas experiências que nós passamos. Se temos um pouquinho de virtude, uma virtude ainda muito inicial, é porque nós já aprendemos com as experiências mais desafiadoras da vida. Nós seríamos outras pessoas se a vida fosse muito facilitada para nós. E há inúmeras histórias que comprovam isso. Quantos jovens receberam pais extremamente amorosos, mas muitas vezes incapazes de perceber que precisavam educar os seus filhos. E esses pais, então, acabaram muitas vezes ali acostumando mal esses jovens. E eles se tornam criaturas totalmente o quê? Irresponsáveis, inconsequentes, pessoas que muitas vezes não sabem o valor daquilo que eles têm e ainda reclamam da vida. Só que nós temos um outro exemplo também. Pessoas que foram pela vida desafiadas a dar o melhor de si. Logo cedo tiveram que lutar pela sobrevivência, trabalharam, se esforçaram e conquistaram, não bens materiais, porque eles são os menos importantes, conquistaram valores do espírito. São espíritos hoje encarnados extremamente disciplinados, com garra, se dedicam, vão em busca dos seus sonhos. Esse é um exemplo nítido de que pessoas que muitas vezes recebem restrições, limitações, elas têm mais garra de irem para frente, de vencer esses obstáculos, do que os outros que receberam muitas facilidades. Isso é uma coisa da natureza do espírito. Ele tem que ser desafiado. Ele tem que ser posto à prova realmente para que todos os potenciais dele possam surgir e ele possa se manifestar como ele é. E nós todos estamos, de uma certa forma, dentro desse processo. As lutas que nós recebemos, as provas, são para desenvolver em nós valores, características superiores, qualidades que nós talvez já estejamos iniciando a demonstração delas. Nós não vamos considerar, como muitas vezes é feito, que nós somos um ser apenas de imperfeições, apenas de limitações, porque não é realidade isso. Nós também trazemos algo já de valor dentro de nós. Pode ser pequeno, mas trazemos. E o que nós temos que fazer é nos agarrar nessas características boas e desenvolvê-las, fazê-las ampliar. E como que se faz isso? É na vida, é no dia a dia. Não existe um curso de aprimoramento, não existe um curso de burilamento do espírito, não existe uma técnica que você possa fazer tantas horas por dia que você vai se elevar. Não existe isso. O que existe é o viver. E quando a gente vive refletindo sobre as experiências, e é lógico que se nós tivermos um conhecimento sólido, bem embasado, que nos dê segurança de que fazer determinada escolha é melhor do que outra, nós vamos ter mais estímulo para fazer as boas escolhas e dessa vida sairmos triunfantes. E a doutrina espírita nos traz esses conhecimentos muito sólidos. Então o que nós precisamos para evoluir realmente? É viver. E viver refletindo em cada experiência que nós passamos em nossas vidas. Geralmente nós vivemos muito tempo sem perceber o significado das experiências diárias. Vivemos sempre reclamando de que estamos enfrentando um problema ou outro, que estamos vivendo dificuldades, e nós esquecemos que o objetivo da vida maior é o próprio viver. São esses encontros diários que nós temos uns com os outros, na casa espírita, em casa, no lar, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, no clube, onde quer que nós estejamos. São nesses encontros diários que nós estamos tendo oportunidade de evolução. É lógico que tem lugares que as provas são mais desafiadoras, como a família, por exemplo. Às vezes, em segundo plano, vem o trabalho. Mas nesses momentos mais desafiadores, vale o mesmo princípio. Se nós tivermos um conhecimento sólido, teremos ali uma segurança para fazer escolhas. E diariamente nós estamos perdendo grandes oportunidades de fazermos boas escolhas para a nossa evolução em função da impaciência, que é o tema que anotaram aqui, mas que eu acho que a dona Neidinha tinha falado para mim que era intolerância. Mas os dois temas têm a ver com esse processo todo de crescimento espiritual que nós estamos vivendo. A impaciência é essa atitude que nós temos de querer que as coisas aconteçam de um modo precipitado, sem nem mesmo nós sabermos se nós queremos aquilo. Esse é um dos grandes problemas. Nós queremos muito uma coisa, ela vem, e ela parece que depois que passa, nem é tão importante assim. Parece que outras aflições, outras angústias, outras expectativas tomam conta do nosso ser. Pode ter duas causas isso. A nossa incapacidade de percebermos que recebemos algo muito grande, muito importante da vida. Ou pode ser que aquilo nem era importante para nós. Pedimos tanto, queríamos tanto, veio, e nós não estamos dando o valor daquilo que nós queríamos, mas nem necessitávamos. Então nós precisamos refletir quando nós esperamos algo que vem até nós. O que realmente nós pretendemos e desejamos? Nós podemos ter a paciência de aguardar, de esperar. Muitas vezes a impaciência ela é fruto desse sentimento que nós temos, desse vazio que nós buscamos completar com coisas diariamente e não sabemos exatamente o que é. O vazio que nós buscamos preencher em nós não tem a ver com uma alma gêmea, não tem a ver com a chegada de uma pessoa especial na nossa vida. O vazio que nós sentimos em nossas vidas não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com carências, não tem nada a ver com isso. O vazio da nossa vida é o estímulo que nós temos para buscar a origem de todas as coisas, a causa primeira de tudo. O vazio que o ser humano sente, que ele tenta preencher ao longo das suas reencarnações, é a sua união com Deus. É a sua busca de se tornar completo ao estar unido a essa força extraordinária que está presente neste momento aqui. E a única forma de nós nos ligarmos a Ele é através do amor. Por isso que vazio interior se preenche com amor. Ame tudo. Ame pessoas, ame animais, ame as plantas, ame o mundo. Tenha a alegria de estar partilhando a existência com outros seres. Ame. E você sentirá que o seu vazio diminui, porque você se aproxima de Deus. A impaciência que muitas vezes nós demonstramos, levada por essa vida louca, essa correria tremenda, que faz parte de uma prova necessária, que todos nós nos candidatamos a experimentá-la, nos leva a ser impacientes também. E nós aguardamos coisas, esperamos coisas, sendo que, na verdade, o momento presente é o mais importante da existência. Porque é nele que nós podemos fazer o melhor. Neste momento, agora, aqui reunidos, é o momento mais marcante das nossas vidas. Eu falando, vocês ouvindo, refletindo, é o momento mais importante para nós. Daqui uns 20 minutos, o momento mais importante das nossas vidas será o paz. Nós temos que estar integralmente naquele momento, em estado de oração. Daqui mais alguns minutos, o momento mais importante vai ser quando nós estivermos andando nas ruas. Ou no nosso carro, ou já chegado onde nós temos que chegar. Ali vai ser o momento mais importante. Por isso que nós não precisamos ter impaciência, porque nós já estamos no momento certo, no lugar certo que a vida nos destinou. O que temos que fazer é viver o melhor esse momento. A nossa vida, como nós construímos aqui na Terra, essas relações que nós criamos, essas necessidades que inventamos e outras não são inventadas, são reais, todas elas nos geram aflição porque nós temos ainda alguma dúvida de que o melhor virá para nós. Nós ainda somos, de uma certa forma, assolados pela dúvida de que a nossa vida segue sem destino, segue sem controle. Porque em muitos momentos nós até acreditamos em Deus, mas a gente pensa assim, mas Deus, ele é tão grande, mas ele é tão grande, que agora ele está preocupado com os meus irmãos que sofrem muito na Síria. Ele está preocupado com aquelas almas que estão passando por muitas dores. Por isso que eu não posso pedir nada para ele agora, ele não vai estar preocupado comigo. Isso é uma ilusão infantil que nós temos. Deus, ele é suficientemente grande. suficientemente amoroso para cuidar das necessidades de cada um dos seus filhos. Seja os nossos irmãos sírios com muito sofrimento, seja porque nós estamos com uma dor agora no ombro. Ele é suficiente para tudo isso. Por isso que a gente não pode pensar nunca de que nós estamos descuidados nesse mundo. Nós não podemos jamais admitir essa ideia. Porque a falta dessa confiança de que há uma força poderosa nos guiando, nos orientando, nos ajudando, é o que nos enfraquece muitas vezes. É o que nos faz pensar muitas vezes que apenas com as nossas forças nós conseguimos avançar. E nós percebemos que sozinhos nós não podemos. Por isso que quem realmente confia na providência divina vai aos poucos vencendo a impaciência. Porque sabe que no momento certo aquilo que cabe a essa pessoa irá chegar. O que nós temos que fazer é trabalharmos todos os dias, estudarmos todos os dias, orarmos todos os dias, nos amarmos todos os dias. Isso nós temos que fazer porque é a nossa parte. É o nosso dever. Trabalhar, estudar e amar. Lutar pelo melhor onde estivermos, com quem estivermos. O resto, tudo está provisionado. Tudo está garantido. A chuva, como eu falei no início desta manhã, veio para trazer água das regiões mais distantes dos oceanos. O oxigênio que nós estamos respirando agora continua sendo produzido por seres microscópicos, algas do fitoplâncton marinho, pelas florestas. Estão lá, tudo trabalhando, tudo garantindo. Se nós fôssemos fazer agora uma análise de todas as condições que mantém a vida nesse planeta, tudo está funcionando perfeitamente, porque tudo faz parte dessa grande provisão de vida. E os recursos para vencermos? Recursos morais, espirituais, nós também temos. Tem alguém aqui que poderia dizer que ninguém ama essa pessoa? Tem alguém aqui que poderia dizer, olha, Tenor, ninguém me ama? Não tem. Todos nós aqui somos amados por alguém, que é o nosso apoio, que é o nosso incentivo, que é a nossa alegria. Às vezes nos dão algum trabalho também, porque eles são imperfeitos, porque nós somos para eles também esse apoio para a vida deles. Mas todos nós aqui temos recursos espirituais para vencermos também. Vencermos a nossa impaciência e vencermos a nossa intolerância, que é o nosso tema aqui. Essa dificuldade que a gente tem de aceitar as outras pessoas como elas são, de acatarmos que as pessoas podem errar e nós também podemos, e aceitarmos isso. A intolerância, ela surge muitas vezes desse apego que nós temos de queremos um mundo idealizado, um mundo que nós imaginamos perfeito, de acharmos que as pessoas já atingiram um estágio que nós ainda nem atingimos, de que nunca vão falhar. A intolerância, ela surge dessa exigência que nós queremos que os outros façam como nós queremos. Toda vez que eu fico inconformado por alguém não fazer o que eu quero, eu estou sendo intolerante. E aí uma mãe, um pai poderia pensar, mas eu fico inconformado que meu filho não aprendeu coisas que reconhecidamente são importantes. Mas aí vem a paciência. Intolerância é quando a gente briga, a gente esbraveja, quando a gente entra em conflito com o outro. Quando isso vira um momento de agressão. Aí é impaciência. Intolerância. Intolerância. Aí é intolerância. Mas quando a gente reconhece o erro, corrige, orienta, chama atenção, encaminha, temos paciência. Embora não concordemos com aquilo errado que está sendo feito. E nós, de uma certa forma, quase todos nós somos intolerantes em algum momento com alguma pessoa. Quem aqui não é intolerante, por exemplo, no ambiente de trabalho, com algumas atitudes que nós vemos lá? Seja de chefes, de colegas de trabalho, que nós não concordamos e pensamos assim, se tivesse nas minhas mãos eu mandava essa pessoa embora. Isso é muitas vezes intolerância. Porque nós estamos sendo excessivamente rigorosos com algo que poderia ser corrigido, poderia ser orientado, poderia ser modificado. E nos nossos lares, então, é onde mais expressamos a nossa intolerância. porque geralmente surgem conflitos onde há agressão, onde há uma forma muito severa de nós dizermos para o outro que ele está errado. Quando nós usamos de uma severidade que machuca o outro, é um dos aspectos da intolerância. Agora, quando nós usamos daquela firmeza que faz o outro refletir, não é intolerância. Por isso que tudo isso tem que ser feito com muito amor, com muita aceitação pelas limitações do outro, embora nós vamos ter que corrigir em algum momento. Mas nunca da forma tensa, nunca da forma agressiva. Por isso que o ideal é sempre nós o quê? Dialogarmos, convencermos. Porque a gente até consegue submeter as pessoas com a nossa intolerância, com a nossa firmeza, a nossa agressão, e tentar impor o outro um comportamento. Nós conseguimos às vezes mudar a pessoa, mas é uma mudança exterior. Em algum momento a pessoa vai falhar naquilo de novo, porque ela não mudou algo dentro dela que produziu o erro. Por isso que a didática dos grandes mestres sempre foi essa: a do amor, a da instrução, a da orientação, nunca se indispondo com aquele que é aprendiz. Nós ainda somos imperfeitos e nós ainda temos uma certa desculpa para manifestarmos a nossa intolerância, porque nós dizemos, eu sou imperfeito. Mas por quanto tempo nós queremos ser imperfeitos? Por quanto tempo nós queremos continuar sendo severos, exigentes, cobrando das pessoas atitudes que elas ainda são incapazes de produzir? Cobrando delas coisas que elas ainda não podem usar. Esse é um dos aspectos da intolerância, uma das características da intolerância. Somos intolerantes quando não compreendemos que cada ser humano tem um limite do que ele pode fazer e ser. E muitas vezes o nosso dever é apenas continuar lembrando esse ser de que ele tem que mudar, mas sem a pretensão, muitas vezes, de que ele se modifique. As almas amorosas, as almas que vêm nos acompanhando há muitos milênios, agem assim conosco. Os benfeitores espirituais são esses espíritos que vêm, vida após vida, reencarnando às vezes para fazer parte da nossa família ou serem nossos amigos. Às vezes eles ficam no mundo espiritual, sendo os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. E eles vão nos ajudando a vencer as nossas dificuldades sem imposições, sem obrigações que eles nos coloquem de uma forma excessivamente severa. Porque eles entendem que nós temos um limite do que nós somos capazes de fazer. O único que pode cobrar de si mesmo, ir além dos seus limites, somos nós mesmos. Eu posso estabelecer uma meta para mim, além do que eu imagino que eu sou capaz, e buscá-la, e me exigir, e me cobrar. Mas eu não posso exigir de ninguém aquilo que é além do que ela pode me dar naquele momento. Porque muitas vezes nós estamos sendo cruéis e pessoas difíceis na vida do outro, imaginando que nós estamos ajudando essas pessoas, sendo excessivamente rigorosos, excessivamente cobradores, quando na verdade nós somos intolerantes, que não acatamos que o outro ainda está numa condição espiritual que não permite ele corresponder àquilo. É o que nós fazemos em relação a todas as pessoas públicas da nossa sociedade. Fulana faz isso, fulano fez aquilo, não vou nem citar os erros para não trazer memória ruim para ninguém, mas não sei quem fez aquilo. Nós estamos sendo intolerantes com eles quando nós queremos que Deus os puna severamente, ou quando nós manifestamos um sentimento de agressividade em relação a eles, de querer que uma doença ruim aconteça para eles, querer que eles sofram fisicamente. Nós temos muitas vezes o quê? Temos essa tendência, temos essa mania de querer punir rigorosamente, severamente as outras pessoas, achando que aquilo vai mudá-las, e não vai. A mudança, ela ocorre num momento especial da vida do espírito. O que nós podemos fazer quando são coisas que afetam a coletividade é inibir, coibir pessoas, paralisar pessoas que estão causando grande mal. Mas dizer que com um castigo mais severo nós vamos mudar alguém, não mudamos. Há espíritos que aguardam muitos séculos até passarem por provas decisivas relacionadas a erros que eles cometeram em vidas muito, mas muito anteriores. Por isso que ninguém pode trazer para si a responsabilidade de dizer: eu vou corrigir esse espírito pelo erro que ele fez, eu vou puni-lo para que ele nunca mais erre. Isso é um absurdo, porque nós não entendemos essa complexidade que é um espírito. Só Deus sabe. Só o Criador conhece a essência de cada ser e sabe qual é a dor e o sofrimento que cada um tem que passar em cada momento da sua evolução. Nós não podemos jamais pensar: ah, eu só vou ser instrumento de Deus porque ele lesou tantas pessoas e eu vou castigá-lo para ele pagar esses dívidas. Pode ser uma alma tão dura, tão insensível, que aquele sofrimento ela ainda não sente como um momento de transformação. Por isso que nós não podemos usar essa ideia de que punindo alguém, exercendo esse ato de punição, nós vamos estar sendo pessoas que vamos estar corrigindo a evolução do espírito. Não vamos. O que nós temos que fazer como sociedade é deter determinados desequilíbrios, paralisar determinadas ações, mas não desejemos o mal. Não desejemos o sofrimento para ninguém. Não desejemos a ninguém uma punição excessivamente severa. Diariamente nós precisamos lembrar da parábola que Jesus nos ensinou sobre isso. Do servo que devia pouco para um senhor, pediu clemência e recebeu desse senhor clemência. Mas assim que ele encontrou outro que devia para ele, foi lá e cobrou rigorosamente daquele que devia. E aí aquele senhor chama novamente o servo e pergunta: se eu te perdoei, por que você não perdoou o outro? Essa parábola, ela é atualíssima nos nossos dias. Nós estamos cobrando excessivamente das outras pessoas atitudes, valores que elas ainda são incapazes de produzir. Estamos sendo excessivamente rigorosos e punitivos nas ideias endereçadas a essas pessoas e esquecemos que diariamente nós precisamos de indulgência, de compaixão, precisamos de aceitação das outras pessoas para aquilo que nós somos. Nós precisamos desenvolver isso em nós de uma maneira mais intensa, de aceitarmos uns aos outros como nós somos, sem abrir mão da orientação necessária àqueles que nós temos que orientar, sem abrir mão dos preceitos de justiça que a nossa sociedade hoje considera corretos, que é aquilo que está dentro da legalidade, sem abrir mão e deixarmos livre ação para aqueles que causam mal, porque eles precisam ser detidos. Mas punidos, nós não temos condições de punir ninguém. Alguém aqui conhece a sua vida anterior? Alguém aqui conhece duas vidas passadas? Alguém aqui conhece 10 reencarnações atrás quem você foi? Não. Então, nós não sabemos o quanto as nossas dívidas passadas estão lá sendo guardadas, esquecidas temporariamente, enquanto nós adquirimos valores, enquanto nós adquirimos virtudes, enquanto nós não crescemos um pouco mais para suportar o retorno daquelas ações que praticamos no passado. Por isso que Jesus falou que nós temos que ter indulgência uns para com os outros. Quando a gente faz no Pai Nosso: Pai, perdoai as nossas dívidas, perdoa a minha dívida, perdoa a dívida do meu irmão, e eu perdoo ele também. Nós nos perdoamos para ver se a gente consegue evoluir um pouco. Porque se a gente for olho por olho, dente por dente, pode ser que a gente acabe despedaçado. Porque nós somos almas ainda necessitadas de aprender mais sobre amor para exercermos justiça. Que Jesus, então, esse mestre incrível, mestre de nossas almas, nos ilumine na compreensão desses temas, sejamos mais tolerantes uns com os outros, mais pacientes, porque isso é uma possibilidade de um dia aprendermos um pouco mais sobre o amor. Muito obrigado pela atenção de todos.